falar de paz com a miséria assolando o mundo? Como falar de paz com Satanás cegando e matando a cada segundo? Falta temor a Deus, falta sabedoria, falta amor ao próximo, sobra rebeldia. Tragédia atrás de tragédia, ditando a rotina do dia a dia. Como falar de paz sem ninguém pra ouvir? O crime rouba a infância dos manos daqui e dali. A vida passa, o tempo corre. A arma dispara, coração para, o sangue escorre. E a paz que o mundo necessita, sem Jesus simplesmente morre.